merece. Vê se não se esquece não, que esse mulato é maluco. Ai, a beira ri, agora é longe daqui. Eu prefiro desse jeito, eu consigo pensar melhor. Chega da rape e vontade de sorrir. Um brinde do mais caro oferecendo ao suor. Essência, eu no topo vi que o bagulho é doido. Mamãe, tá rindo à toa, papai, falar do jogo. Cigarro faz 10 anos, maconha 10 minutos. Represento meus manos, quanto tempo eu não me vejo puto. Mas de luto às vezes rola, a morte é um novo início. Hoje o SL se dá bem com o Maurício e tudo mais. Fala da paz e o que ela traz. Fiz e também ensinei a vários como se faz. Hoje é nome nos cartaz, semanas finais. Disco vendendo demais, eu sigo sem olhar pra trás. Meu nome é futuro, me chame de presente. Sou um pedaço do passado com pedaços ausentes. Dias amassados, fé mais que fluente. Hoje tudo tá colorido, eu mostrei que nós é gente. Bonito, fiz bonito, linha de frente. Perante ao impossível, fiz possível. É quente, nada é alto nível. Merecer é crescer, gente. Meu menor viu, quanto é bom ser inteligente. Ninguém me derrubou e não há mais quem tente. Ganhei dinheiro sem ter que copiar o 50 Cent. Esse mulato é maluco, mano. Ele vai dominar o mundo, vamos. Esse mulato é maluco, mano. Mano, ele vai dominar o mundo, vamos. Esse mulato é maluco, mano. Ele vai dominar o mundo, vamos. Esse mulato é maluco, mano. Mano, ele vai dominar o mundo. Alternativa sem formato, eu conheço. Fotografia 3x4, eu me apego no terço. Espírito fraco, eu agradeço, eu mereço. Eu não bato, eu respeito, eu sou sujeito. Culpade, olha pra cima, eu tô na laje. Pegando cor na alma e me fingindo de covarde. Consequência do bem-estar, disposição pra seguir. Mano, eu não gosto de errar, escolhi um caminho difícil. Tamo nisso pra lucrar, minha família e compromisso nunca abandonar. Vou lembrar no caminho de quem ensino a caminhar. Escolhi uma vez só pra não ter que trocar. Motorista e trocador, no mesmo piloto. Em Madureira é assim, meu amor, bagulho é doido. Um samurai aposentado certa vez disse: seremos o som sem área pra fumante, legalizado geral no tom. A roupa a gente faz, baby, e deixar fluir. Ainda tem muito mais investimento por vir. Não deixa esse pão a céu, já não pode mofar. Cuidado com racha na capa do meu sofá. Para de falar desse valente, que eles não vão mofar. Eles são dama, não valete. Prefiro almoçar produtos do mercado, alvo fácil. Nós zona forte, quente, norte, firme. Rap é um comunicado muito mais eficiente que o jornal, confie. Seu vagabundo inventa melodia em cima de qualquer tipo de batida. Se sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Li isso numa Kombi, nela nem lâmpada tinha. Gatinha.